201, Postal 9, autorizado, autorizado. Posição de velocidade para 2, 3, 0, 9. Sabotando o Mike, é com Mike. Prepare a saída Conde, número 2, cópia. Trame 2-1-1, autorizado para o aeroporto do Galeão, via 344, nível de voo 380. Saída são voo 1, Leda, Dócilo, decola, sistema 0, após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5554, controle 120, décima 80. Sierra, rota conforme o próximo voo, nível de voo 090, saída Conde, decola da pista 197 após a decolagem, primeira curva à esquerda. Transponder 5547, controle 120, decimal 80. Thank you.

25 após o Boeing da Gol na curtida, motorizado em área 1-0-0. Thank you. controlando, 10-0 decimal 8, tudo bom? 10-8, obrigado, mais e mais. Agora, Serizado Galeão, 360. Decola da pista 1-0, pela direita, direção do 1, transição dócil, via pelo 44, seguro, operando o endereço 7 monstros. Responder 5560, controle 1-0, decimal 8. Thank you. 2-1, decolagem autorizada, sistema 0, campo 1, 20 graus, 08 mais. É 2-1, decolado 3-2, chama agora o controle, 1-2-0, decimal 8-0, bom dia. 2-0-8, bom dia. Bom dia, você é 62, vou na hora decolado. Chama 2-1, contato, mas é um decolagem, de manter 3-0, após 2-2, 3-0. 3-0, após 2-0, 62, vou na hora. Colado 4-2, Marcelo Controle, 120, decimal 80, bom dia. 208, 120, bom dia, tá nota. 2229, sala 50, libera a direita, táxi Alfa, reporte antes do táxi 6 de 10. Charlie Point Tower, call me ready. Ready, 1016. Bandeja Sato 1208, call me ready at the holding point. Não é quatro nove, eu falo cinco meia, taxa da direita, alfa, é forte antes da taxa de leste. Bravo, linha Lima, fica pisando no zero. One, two, zero, decimal eight, Argentina, 19911. Have a good day, bye-bye. Control, good morning, Argentina, 19911. Arbor 1, departure. Zero, 19911. We're descending to the flight level 340, Argentina, 19911. Okay, maintain flight level 340, Arbor 1, departure, Argentina, 19911. Tele 507 autorizado. O TAC até o ponto 0 da Sistema 0 via PAC, TAC 100, 0.0 é o ponto 1, que é negando 0 na minha. Codicado 9073 no PAC 3, está livre, já está no PAC. Falada 04, chama agora o controle 120, decima 80. 120, azul, 2783, obrigado, bom dia. 1233, tá pronto, cópia? Azul 2783, decolado, passando meio sem Arboruno. 2783, tá perto, nós vamos decolagem, sobe via Arboruno para 1,6. Sobe via nível 960, Azul 2783. Cópia. 1,233 autorizado para Brasília, via Azul 18, nível de voo 240. Sai da Arboruno, transição 1 Alepa, decola da Sistema 0, faz a decolagem, estiver na curva direita. Transpondo 5012, controle 120, decimal 80. Bono 233, correto, está transportando 5. Azul 423, 4 para Recife, prepare o seu da PUC, aguarde cópia. Sala 35, no site autorizado, linhagem, uma perca, do 010. Taxa Cold Cargo 9073-02 da Morte, 1245 de autonomia, governador Fórmula. Cold Cargo 9073, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90 via Taxa Índia, ponto de espera reforço pronto, que é negar no 06. Taxa Índia 2016, Cold Cargo 9073. Caso 4234, o cotejamento está correto, só confirmando que está no PAD 3. Após a decolagem, vai subir e manter 4.000 pés no perfil da saída Arboruno. 4.000, perfil da Arboruno, 357. Tá, 357, autorizado a decolar. Estão no 0, 0, 0, 9, 0, grau, 1, 0. Na 3597, decola 209, sendo controle 120, decima 80. 120, 80, obrigado, bom dia. 0973, autorizado sem falar. Sono 0090 graus, sono 0 mais. Transponder 5022, controle 120, decimal 80.